nasceu para vencer ou ficar aí no chão. Levante a cabeça, vai à luta, meu irmão. O destino não é falso e a missão tem que ser cumprida. Deus te escolhendo, esse pensamento é suicida. Pensando em desistir, jogar tudo pro ar. Só ter fé, perseverança, que Deus vai te exaltar. Pessimismo não, otimismo a solução. Pensamento é criação da sua força e salvação. Cansado de lutar, sem chances pra vencer, senha pra respirar, é o mesmo que morrer. Judas ao meu lado, tem de monte, eu tô ligado. Traíra já que é mato, por isso muito cuidado. Deus fortalece o guerreiro que não teme. A justiça de Deus não falha, por isso os vermes tremem. Acredito e confio no poder do meu Senhor. Não sou perfeito, sangue bom, eu sou só mais um pecador. Erros todo mundo tem, mas não deixe se levar. Domine sua alma, não deixe ela te dominar. Em minha trajetória já tentaram me fazer cair, me julgando, condenando e com isso me ferir. Mas reagi, busquei o que Deus quer pra mim. O meu desejo é de vencer, brinda pela vitória. Me dedico pra crescer, senti o perfume da rosa. Meu desejo é viver sem ter que desistir, chorar. Mas minha força vem do leão da tribo de Judá. Meu desejo é vencer, brinda pela vitória. Me dedico pra crescer, senti o perfume da rosa. Meu desejo é viver sem ter que desistir, chorar. Mas minha força vem do leão da tribo de Judá. Meus passos vão caminhando rumo à vitória. Ao meu grande Senhor, toda honra e toda glória. Se hoje estou de pé, é graças ao bom Deus que me incentivou, realizou os sonhos meus. Meu desejo é de vencer e não canso de sonhar. Enquanto eu não conquistar, continuo a lutar sem fraquejar. Eu sempre busco melhorar e pá, mas minha força vem do leão da tribo de Judá. Uma nova história, um novo caminho. Hoje vejo as rosas, mas antes pisei em espinhos. Me disseram que eu não ia conseguir chegar aqui. Me fizeram chorar, quase pensei em desistir. Minhas lutas eram tantas, fui perdendo a minha fé. Abandonei Jesus, não aguentei ficar de pé. Tudo era ilusão, fui traído, ignorado, massacrado, escravizado por causa do meu pecado. Vai na fé, sangue bom, sem olhar pro seu passado. Sou mais que vencedor ali na cruz, ajoelhado. Vai na fé, sangue bom, sem olhar pro seu passado. Sou mais que vencedor ali na cruz, ajoelhado. Não sou um derrotado. Meu desejo é de vencer, brinda pela vitória. Me dedico pra crescer, senti o perfume da rosa. Meu desejo é viver sem ter que desistir, chorar. Mas minha força vem do leão da tribo de Judá. Meu desejo é vencer, brinda pela vitória. Me dedico pra crescer, senti o perfume da rosa. Meu desejo é viver sem ter que desistir, chorar. Mas minha força vem do leão da tribo.